Ocupado pela décima vez, telefone não consigo falar. E já começa quando eu penso em descarte. Eu já estou desconfiado que ela deu meu telefone pra mim e dizer que a vida inteira esperei e que dei duro e me matei pra encontrar. Toda a lista quase que eu decorei, de noite não parei de descarte. E só vendo com que jeito pedia pra ligar. Não entendo mais nada, pra que que eu fui topar? Não me diga que agora atendeu. Será que eu consegui agora encontrar? A moça atendeu. Alô? Eu já estou desconfiado que ela deu meu telefone pra mim. E só vendo com que jeito pedia pra ligar. Não entendo mais nada, pra que que eu fui topar? Não me diga que agora atendeu. Será que eu consegui agora encontrar? A moça atendeu. Alô? Para